Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Gostaria que você abrisse no livro de Efésios, que é o texto para esse congresso, nosso texto para meditarmos. Efésios capítulo 3. Vamos lá, Efésios capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 14 em diante. O versículo 14 em diante é uma oração de Paulo. Algumas bíblias aí que tiverem um subtítulo devem estar escritas e deve estar escrito isso aí, a oração de Paulo. Então nós estamos lendo uma oração. Eu acho isso muito tremendo, porque as orações e as canções que nós temos na Bíblia não estão aí por acaso. Estão para nos ensinar a orar e nos ensinar a adorar, a cantar. O conteúdo, o material que nós temos para a nossa vida de devoção, de devocional com o Senhor, a gente pode regrar por isso que nós lemos aqui. Então, nós vamos ler essa oração do capítulo 3, verso 14 em diante. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, uma outra versão diz, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para quê? Verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que texto tremendo. Que versículos tremendos. Cada ano, no início do ano, eu sempre peço ao Senhor um tema para estudar durante aquele ano, algo que o Senhor tenha para falar ao meu coração durante aqueles, né, os meses de um ano. E eu me lembro em 2009 que esse texto foi o texto que eu mais li no ano todo, porque no início do ano, Deus me deu essa instrução. Deus falou: esse ano você vai estudar sobre o meu amor. E eu confesso que, para ser bem sincera e bem honesta, eu falei: Senhor, mas tem tantos tópicos para estudar. Eu pensei que ia ser um negócio assim, meio sem aventura, assim. Não, Deus, amor. Esse é um conceito lindo. É isso mesmo. E Deus confirmou isso no meu coração, mas eu vou, assim, se eu olhar para trás, foi o ano que Deus mais revolucionou minha vida de intimidade com Deus. Porque eu percebi que nós temos uma definição errada de amor. A nossa definição de amor é muito errada. E é por isso que nós interpretamos o amor de Deus de forma errada. E Deus foi trazendo tantos textos que são tão profundos, e o alicerce da nossa vida com Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus. Tudo revolve em torno de amar a Deus. Se nós terminarmos a jornada da nossa vida sem amarmos ao Senhor, o que nós temos atingido? Nós podemos até fazer muita coisa. Podemos ter um ministério, fazer muita coisa, mas como está o nosso amor por Deus? E amor é atitude. O amor quer provar que Ele existe. E é isso que Deus fez quando Ele nos amou. Ele quis provar o amor dEle por nós, enviando Jesus. Então, essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. Esse texto tem duas palavrinhas muito importantes, que inclusive são tema, né, desse congresso. No verso 17, Paulo fala assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados. Algumas outras versões trazem a palavra alicerçados. Uma outra ainda diz fundamentados. Fundamentados, alicerçados, arraigados. Gente, é a mesma coisa, não é? Arraigado. Arraigado fala de raiz, de planta. Raiz, arraigado. Tem uma tradução que fala enraizado, enraizado, arraigado. Dentro do solo. É como se Deus estivesse nos falando que nós precisamos, a raiz do nosso coração precisa estar não em um ministério, em fazer, mas em amar a Deus. Amar a Deus. E o próxima palavra é exatamente o mesmo princípio: fundados, fundamentados, alicerçados. Então, estamos falando de agricultura, estamos falando de arquitetura, um prédio construído sobre um alicerce, uma raiz plantada no solo. Qual solo? Em amar a Deus, um amor por Deus. E aí nós começamos a entender que o final do versículo 19 fala assim, vamos ler o 19 novamente? Diz assim, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Eu circulei a palavra plenitude na minha Bíblia, porque eu acho que nós temos dificuldade com essa palavra, que ela é tão grande. O que é plenitude? O que seria a plenitude de Deus? Já parou para imaginar a plenitude de Deus? O que nós estamos falando? É um conceito que a nossa mente não consegue nem capturar. Se eu perguntar aqui, quem quer ser cheio da plenitude de Deus? Todos nós queremos, embora a gente não consiga entender bem o que é isso. Nossa mente não consegue alcançar. E existe uma receita para que isso seja verdade na minha vida, na nossa vida. Se nós quisermos ser cheios da plenitude de Deus, nós precisamos estar arraigados e fundados em amor. Eu comecei a perceber nas situações simples da vida que quando nós amamos, nós tomamos atitudes que aquele que não ama não tem coragem de tomar. Não é verdade, amados? Eu lembro uma vez que a gente foi ministrar na Bahia e tinha dois membros que estavam viajando conosco naquela ocasião e a gente estava num lugar longe, hospedado, lugar muito longe uns dos outros. E eu nunca mais esqueço que a menina que estava hospedada comigo estava noiva de um outro rapaz e esse rapaz estava longe. E o culto, eu não me lembro o horário, 6, 7 da noite era o culto. E eles assim, aquele amor de esperar contar os dias para se casar. E faltando pouco tempo para o culto, faltava o período da tarde, a gente tinha ministrado de manhã, fomos descansar e aí voltamos para descansar, para ministrar à noite. E nesse período de tempo, esse rapaz quis encontrar com essa menina. Como não tinha carro, não tinha como levar a pessoa, não podia levar no momento, eu não me lembro bem os detalhes. O resumo da história é, ele saiu andando pela cidade, ele tinha mais ou menos decorado o caminho, foi andando, correndo, chegou lá na casa onde a gente estava hospedado, tocou a campainha lá, conversou, ficou um pouquinho perto, já era hora de voltar, porque ele tinha ido a pé. Despediu, deu tchau, começou a andar de novo, chegou lá na outra casa, a ponto de tomar banho. Ele tinha andado ao todo quase 3 horas, indo e voltando, para ver e conversar 15 minutos, para dar tempo de voltar, tomar banho para ministrar. Amados, quem ama, não mede esforço, não mede limite. E aí você pode falar, mas é um casamento, mas as figuras de linguagem de Deus conosco na Bíblia são todas de relacionamentos muito próximos, de filho com pai, de noivo com noiva. E nós precisamos entender isso, que aquele que ama mais, ele obedece mais. O amor verdadeiro, o conceito verdadeiro de amor, não é cantar uma música de amor para Deus. Vocês entendem que eu posso cantar que eu amo a Deus, eu posso pregar sobre amar a Deus, eu posso falar que todo mundo tem que amar a Deus, mas eu mesmo não amo a Deus. Então, qual é a seriedade disso? De que aquele que ama, obedece. Aquele que ama, faz os maiores sacrifícios por obediência. Aquele que não ama, não obedece no longo prazo, na jornada completa. Pessoas que morrem, que dão a vida por Cristo, mártires, pode ter certeza que amam a Deus acima de tudo e provam isso dando a própria vida. Nosso conceito de amar é tão deturpado que a gente fala coisas, e eu me pego às vezes falando, todo mundo já falou isso, ah, eu amo aquele filme, não é verdade? A gente não fala isso. Ah, eu amo comida italiana, eu amo passear, eu amo cachoeira. A gente fala esse tipo de coisa, e eu acho que não é de maldade. Mas é, em algum lugar do nosso espírito, da nossa mente, eu acredito que a gente parece que está aguando essa definição de o que é amar mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu amo, e depois eu não amo mais. Mas quando a gente fala, Deus, eu te amo, será que nós estamos usando a mesma definição? É muito sério isso. Eu amo um filme, amo chocolate, amo passear, amo viajar e amo a Deus. Parece que nós estamos diminuindo a definição. Foi onde Deus começou a me confrontar. O que é amar? O que é amar a Deus? O que é Deus nos amar? Como Deus nos amou? E Esse versículo 19 fala conhecer o amor de Cristo. Conhecer no original uma palavra genos, que eu não sei pronunciar, só anotei aqui como se escreve, do grego. E essa palavra significa conhecer e experimentar como alguém que come uma fruta. Conhecer ou experimentar como alguém que experimenta uma fruta. Então eu chego diante de uma árvore, se eu não experimentei, eu posso falar, essa fruta é doce, mas eu sei. Eu experimentei para falar que é? Não. Mas quando eu experimento, eu falo, pode comer ou não pode comer, porque eu experimentei. E Paulo usa exatamente essa palavra do original para falar conhecer o amor de Deus. Amados, nós precisamos chegar diante, digamos, simbolicamente, chegar diante dessa árvore, pegar desse fruto, comer, alimentar, saciar a nossa fome para conseguir falar para os outros. Isso é amar a Deus. Deus nos ama. Deus me ama. Se eu não experimento isso, nem as minhas feridas vão sendo curadas, porque eu tenho essa deficiência de compreender, de experimentar, de comer dessa definição do amor de Deus. Nós falamos, às vezes, evangelizando, a gente chega para uma pessoa e fala assim, olha, Deus te ama. Nós usamos isso muito, né? Jesus te ama. Mas eu acho que se nós realmente entendêssemos o que, que a gente está falando, eu acho que se nós entendêssemos a profundidade disso, deveria sair da nossa boca e impactar o coração de quem está ouvindo de uma forma, se fosse um furacão passando, um avalanche passando sobre aquela pessoa. Há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência muito pequena e muito simples, mas eu comecei a chorar dentro do carro de tão profunda que foi. Eu estava dirigindo, parei no sinal, veio uma senhora entregando uns folhetos, eu não sei o nome dela, nunca mais a vi, o sinal abriu rápido. Mas aquela mulher, quando eu nem lembro do que era o folheto, era de outra coisa, nada a ver, venda de carro, de lote, eu não sei o que era, eu sei que ela me entregou o papel, e ela olhou e falou assim, Deus te abençoe, e virou e foi embora. Amados, sabe essa presença que a gente sente assim, no final de uma ministração de horas, de maravilhoso, aquela coisa assim, que você já está ali na presença de Deus. Eu senti isso com uma frase dessa mulher, falou, Deus te abençoe, e foi entrou dentro do meu carro, eu abri o vidro, peguei o folheto, ela falou, e ela foi embora, e eu fiquei, falei, meu Deus, o que, que essa mulher tem? O sinal abriu, comecei a chorar, falar, meu Deus, o Deus te abençoe dessa mulher, tem algo muito, um peso de uma glória muito tremenda, e eu não vi essa mulher nunca mais, mas está ali uma mulher que eu nunca mais vou ver, provavelmente, mas que impactou a minha vida com uma frase, eu me pergunto, por que, que a gente não tem isso? Por que, que eu não tenho isso? Por que, que nós não temos isso quando nós falamos? Por que, que as nossas palavras não têm peso? Talvez porque a gente está num nível muito raso, tão raso quanto for a nossa revelação de Deus, raso será a nossa palavra, rasas serão nossas palavras. Nós não vamos ter um peso naquilo que nós falamos. Então, como está o nosso... Se nós olhássemos, se Deus fizesse um gráfico para a gente e nos mostrasse o nosso nível de amor por Ele hoje, de verdade, mostrasse, falasse assim, olha, eu vou te mostrar quanto que você me ama. Como seria? E o lindo de Deus é que Ele nunca faz para nos entristecer, Ele faz para nos, como se fosse um convite para nos desafiar, amá-Lo mais, amá-Lo mais. Uma outra passagem que eu gostaria de ver com vocês. Gostaria que nós abríssemos em 1 João 4, 8. Primeira João 4. Vamos ler o 7 e o 8. 1 João 4, 7 e 8. O 7 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Gente, é a definição de quem Deus é. Deus é amor, é a definição, é o DNA de Deus, a identidade de Deus. Deus é amor. Quando nós lemos, mais uma vez, eu quero frisar isso, a gente lê, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo. A gente está tão acostumado com esse versículo que ele também parece que não causa mais nada em nós. Não é verdade? A gente às vezes está acostumado, né? Principalmente quem cresce na igreja, às vezes vê muitas apresentações, crianças vêm para falar o versículo e tal, e fala decorado, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E é lindo isso, mas a gente parece que já ouviu isso tanto. Eu te garanto que se um pregador, conferencista maravilhoso, chegar num culto de fechamento, de congresso, domingo à noite, falar, irmãos, vamos abrir em João 3,16. O que muitos de nós pensam? Nossa, vamos ser sinceros? Vamos ser honestos, não é? Ah, João 3,16, já sei, nós fazemos isso. Ah, já sei esse versículo. Esse versículo tinha que fazer a gente verter lágrimas. Esse versículo tinha que impactar nosso coração. Porque acabamos de ler que Deus é amor. E aí me explica o que é Deus, que é amor, amar de tal maneira. Nós estamos falando da definição de quem é o amor, a definição. O amor, amar de tal maneira, porque Deus amou de tal maneira. Eu acho que isso tinha que ficar tipo um neon na nossa cabeça, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que ele pega de si mesmo. A terça parte de Deus, digamos assim, Jesus vem, Filho de Deus, ele abre mão de toda a sua glória e vem porque Deus amou de tal maneira, tão intenso, que ele intervém na história e ele fala, eu vou me tornar um ser humano porque eu amo. Lembra que antes da queda do homem, tem um pensamento que me... Tem algumas coisas na palavra que me dão um nó na cabeça. Antes do ser humano cair, antes do pecado de Adão, amados, houve uma outra queda. O diabo, que era um anjo de luz, ele cai, foi achado no coração dele iniquidade, a palavra fala, ele vem colocando 5 verbos ali tão arrogantes, eu subirei, eu serei igual... E aí ele é destituído de posição, de autoridade que ele tinha, de ofício. Mas você já parou para pensar? Entenda algo essa manhã. Quando um anjo cai, Jesus não se tornou um anjo para resgatar os anjos. Você já pensou nisso? Mas quando o homem cai, Jesus se tornou um homem para resgatar os homens. Isso tem que falar alguma coisa a nós. Isso tem que ministrar alguma coisa ao nosso coração. O porquê de Deus ter criado o ser humano para partilhar da glória dele, para partilhar de intimidade com o Senhor. Jesus se torna um ser humano e Jesus virá em carne, quer dizer que Jesus para sempre será Deus e homem. Isso é muito tremendo. Se eu parar para pensar nisso, a gente poderia falar disso aqui tanto. Nós precisamos entender o que ele fala na palavra dele, que ele virá para reinar com a sua igreja, para reinar. E a ele serão dados todos os reinos, governos, domínio, toda autoridade será colocada diante de Deus, diante de Cristo Jesus, para reinar sobre essa terra. Uma pessoa na palavra que me chama a atenção, quando eu estava estudando sobre isso, sobre o amor de Deus por nós, tem uma pessoa na palavra que me chamou muita atenção. E com ela eu aprendi muito. Estou falando do apóstolo João. O apóstolo João, nesse tópico, não me interprete bem, mas nesse tópico que nós estamos falando, eu acredito que ele é o maior exemplo que nós temos na palavra. Se a gente estivesse falando de outros tópicos, a gente poderia citar outros apóstolos, outros discípulos. Mas nesse tópico, né, não estou colocando João acima de todos, só para ficar bem claro. Mas nesse assunto, eu acho que João é uma das pessoas que mais pode nos ensinar na palavra. João, amados, ele foi a um nível de intimidade com Deus que está expresso em tudo que ele falou, em tudo que ele escreveu. Eu anotei algumas coisas. Olha a revelação que João tinha do amor dele, do amor de Deus por ele. Eu quero que você guarde uma coisa. Se você esquecer o resto todo, mas guardar isso, eu vou me dar por satisfeita. O nível de revelação do amor de Deus que eu tenho por mim é que vai ditar quão profundo eu vou em Deus. Se eu tiver uma revelação do amor de Deus profunda, eu vou caminhar em uma intimidade profunda com Deus. E eu provo isso pela vida de João. É por ele que nós podemos medir isso. Então nós temos um evangelho que é totalmente diferente. Você já percebeu a diferença do evangelho de João para os outros evangelhos? Como que são diferentes? Mais uma vez, se a gente falar de outros temas, Mateus vai sobressair, mas sobre intimidade, João sobressai a todos os outros evangelhos. Os outros evangelhos começam com genealogia, fulano que deu à luz a fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, são nomes, dados históricos, isso é muito válido e muito precioso, tanto quanto. Mas João escreve diferente. João parece que ele vai... João foi o último evangelho a ser escrito, por alguns estudos que eu li, e... houve uma insistência para que João escrevesse, ele já estava com bastante idade, houve uma insistência para que ele finalmente escrevesse o Evangelho. E parece que ele voltou, sabe quando vai voltando um CD, um DVD? Você vai voltando, voltando, voltando, parece que João foi voltando tanto, voltou da genealogia, passou desse tempo, voltou dos profetas, voltou dos patriarcas, Abraão, Moisés, foi passando tudo e voltou lá no início de tudo. E ele começa a falar assim, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem ele nada que foi feito se fez. Todo aquele início de João, a gente lê, e a gente é tão alimentado por aquilo, e João começa a descrever coisas que os outros evangelhos não têm. Primeiro, já citei João 3,16, não está em nenhum dos outros três evangelhos, amados. Você só encontra João 3,16 em João 3,16. Ele não está em nenhum. E é um versículo que é tão chave, não é verdade? Os antigos dizem que se a gente não tivesse nada da Bíblia, mas tivesse João 3,16, a gente compreenderia todo o plano da salvação. Pois só João escreveu isso. Ele ouviu os ensinamentos, outros discípulos também ouviram os mesmos ensinamentos, mas João registra coisas diferentes. Outro detalhe. João 10, amados, João 10, Jesus falando, né, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz. Elas não seguirão estranho, que não conhecem a voz dela, mas me seguirão. Esse ensinamento lindo está em João 10. Não está nos outros três evangelhos. Outro exemplo, João 15. Da videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor. Aquele que está em mim dá frutos. Vós não podeis fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Todo aquele ensinamento maravilhoso, só em João 15, não está nos evangelhos, nos outros três evangelhos. João 13, Jesus pega na última ceia, pega uma toalha, se envolve com uma toalha, abaixa para lavar os discípulos, os pés dos discípulos naquele último momento ali. Essa história não está nos outros três evangelhos. Vocês estão vendo a diferença? João 17, que é... merecia, assim, tempo só para falar de João 17. João 17, diferente de todos os outros capítulos, não é Jesus falando para os discípulos, não é Jesus ensinando, alguém ouvindo e anotando. João 17 é Deus Filho presente na Terra, falando com Deus Pai, é uma conversa da Trindade. É a oração sacerdotal. E que é tão densa, tão profunda. João 15, Jesus falando, Pai, o meu desejo é que onde eu estiver, eles também estejam. E aquela, toda a profundidade dos capítulos de João. Nós não precisamos falar também das cartas de João. São diferentes das cartas de Pedro. Por lindas e maravilhosas e doutrinárias que são, a carta de Tiago, tudo mais. Mas as cartas de João têm, nesse assunto que eu estou trazendo, elas têm um peso enorme, falam de amor de início ao fim. E não precisamos falar, né, gente, de Apocalipse. O nível de revelação que João teve em Apocalipse. Sequência de visões e de revelações que se João não tivesse visto, nós não teríamos essa parte. Por que João chegou onde ele chegou? Por que João teve esse nível de intimidade que eu quero ter, que nós devemos querer ter, que nós precisamos ter, que nós podemos ter? Porque João não tinha... O início de quando Jesus chama o João, é até um outro João, parece, que ele foi tendo que ser discipulado, foi sendo trabalhado de uma forma tão tremenda, e depois ficou conhecido como discípulo do amor. Por que ele chegou onde ele chegou? Voltando ao que eu disse, a revelação do amor de Deus por ele. Enquanto nós tivermos reservas, nós não queremos chegar perto de alguém que a gente meio que duvida se ama a gente mesmo. Não é verdade? Se a gente... Não sei, não vou chegar perto, não sei se me ama mesmo, não sei se alguma hora vai ter um comportamento diferente, eu não sei se vai mudar, de repente vai ficar chateado. A gente tem liberdade com esse tipo de pessoa? Não, a gente tem reservas, não sei como é que está, cada dia está de um jeito, então melhor não aproximar. E parece que a gente transpõe e transfere isso para com Deus. Não porque ele vai mudar, porque ele jamais muda, mas porque de fato não o conhecemos. E não conhecemos o amor dele derramado por nós. Se isso entrar no nosso coração, as nossas defesas, as nossas reservas vão cair. Eu posso me abandonar nos braços de alguém que deu tudo, inclusive a vida, para provar que me ama. Não tenho dúvida. Ele não tem outras motivações. Ele não vai mudar de uma hora para outra. Ele é o mesmo. E ele me ama. E aí nós vamos deixando as reservas caindo. No Evangelho de João, a Bíblia fala... Descreve João como discípulo amado. Quem lembra disso? João, discípulo amado, né? Amado por Jesus. Mas, gente, sabe quem escreveu o discípulo amado, falando de João? O próprio João. O próprio João escreve. Aí o discípulo amado... Você parar para pensar, gente... Poxa vida, né? Folgado, né? No mínimo, né? Então, bem... Amado, é o discípulo amado, né? Mas o problema está em João? Ou nos outros que não se sentiam? Aí é uma coisa que a gente está conjecturando. Ou não tiveram a liberdade de escrever sobre isso? Porque Jesus amava João mais que os outros? Não. Foi Jesus que reclinou a cabeça em João? Ou foi João que reclinou a cabeça em Jesus? Será que os outros também não poderiam ter reclinado? João se sentia amado. Eu quero que você entenda isso. Nós todos somos amados e nós todos somos os preferidos e prediletos do Senhor. Alguns talvez se sintam, outros não. Alguns se sintam até órfãos, talvez se sintam órfãos. Deus me ama, mas Deus é distante, igual meu pai foi distante. Deus é distante, igual alguém, tipo um estranho, né? E às vezes eu vou na igreja e tal, mas... Então, o problema não está em João falar disso. E eu acho que, mais uma vez, conjecturando, eu acho que acontecia um pouco dos outros discípulos olharem essa liberdade que João tinha com Jesus. Prova disso, você vê Pedro. A gente sabe como é que era a personalidade de Pedro, né? Antes de pensar, ele já falava, já tinha falado. E tem uma hora que é impressionante que Pedro... Essa hora que... João reclina a cabeça em Jesus e Pedro faz um sinal para João fazer uma pergunta para Jesus. Gente, Pedro não era disso, não. Pedro já tinha falado. Por algum motivo ali, aquela cena de intimidade, João reclinando em Jesus. Jesus está falando, um de vós há de me trair. E Pedro sinaliza assim, pergunta quem é. Gente, Pedro, lembra disso? Tenta imaginar. Um homem que fala rápido. E ele fala, pergunta. E a Bíblia fala que João pergunta e Jesus responde. Jesus teria respondido para qualquer um. Mas eu estou falando da ótica que os outros tinham de João. Eu não estou falando de Jesus amar mais ou menos. Jesus não faz acepção de pessoas. Mas Pedro percebeu que João tinha uma proximidade com Cristo. Você quer outra prova? No final, quando Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, Pedro, Jesus fala com João assim, fala a morte de como João morreria, como Pedro morreria, perdão. E João está perto. E Pedro fala assim, e ele, Senhor? Como é que ele vai morrer? E Jesus fala, olha, não te cabe isso. Não pertence a você saber isso, não. Eu estou falando com você agora. A forma que você vai morrer é essa. Então, assim, a gente vê que Pedro, ele olhava para a figura de João em termos nesse aspecto de intimidade. Provavelmente, ele percebia que esse discípulo amado tinha essa intimidade... E que nós podemos olhar e confiar nisso, que isso... Amados, faz um diagrama, assim, um círculo enorme. Se a gente tivesse um primeiro círculo das multidões que seguiam Jesus, que às vezes eram 3 mil, às vezes 5 mil, às vezes 5 mil fora crianças e mulheres, dentro desse círculo menor, lembre lá da escola, da aula de matemática, a gente fazia aqueles diagramas. Então, a gente tem um círculo maior de todas as multidões. Mas lá dentro a gente tem um ciclo menor dos 70 comissionados por Cristo. Dentro das multidões, Deus escolheu 70. Só que dentro dos 70, um círculo menorzinho. Nós temos 12. Não é verdade? Jesus chama 12. A Bíblia fala que para a multidão ele falava com parábolas, mas para os 12 ele revelava o coração. Então, um círculo dentro desse círculo maior. Mas dentro desses 12 tem outro círculo menor, que é um círculo de 3. Pedro, Tiago e João. Em todo o tempo eles estão mais próximos de Jesus. Mateus 17, quando Jesus sobe para o Monte da Transfiguração, quem está presente? Pedro, Tiago e João. A musiquinha, todo mundo lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho. É mais fácil de lembrar. No Getsêmani, Jesus se retira para orar e ele leva os 3. Em vários momentos-chave, esses 3 estavam presentes. Mas, mesmo dentro desse círculo desses 3, João é diferenciado de alguma forma. Quando Jesus está sendo crucificado, nos últimos momentos, antes de morrer, a Bíblia fala que todos os outros discípulos fugiram, menos João. Num dos evangelhos você vai ver isso escrito. A Bíblia fala que João estava ali debaixo da cruz, observando tudo o que estava acontecendo. Lembra que eu falei, aquele que mais ama faz os maiores sacrifícios. A gente tem que entender, amados, o que, que foi esse momento de crucificação. A gente tem que entender o que, que Jesus fez na cruz. Jesus foi rasgado, Jesus foi perfurado. Jesus foi maltratado. Eu lembro quando assisti, vou dar um exemplo simples, mas eu me lembro quando assisti Paixão de Cristo, eu achei um filme tão violento. Todo mundo aqui deve ter assistido, né? São cenas muito fortes. Mas depois eu vi um pastor falando algo que eu guardei. Ele falou o seguinte, que o filme mesmo é muito simples, perto do que realmente aconteceu, foi pouco. Primeiro porque o rapaz não morreu, o ator não morreu. E segundo, porque ele não derramou até a última gota de sangue. E nenhum de nós viu nunca, por mais que você tenha visto qualquer cena horrenda, você não deve ter visto um ser humano que não tenha 8, 9 litros de sangue, mais ou menos, que nós temos, não tenha sobrado uma gota, que tenha saído tudo. A gente, nenhum de nós viu isso. A Bíblia fala que quando furaram Jesus, já não tinha mais sangue, saiu água, acabou. Jesus derramou todo o sangue dele, todo. Jesus foi maltratado, pisado. Tem coisas que um filme desse não mostra. Isaías 52 fala que a barba de Jesus seria arrancada com a mão. Então, se nós estamos falando da morte de Jesus, que deveria ser um assunto que move o nosso coração, a gente fala da cruz tão levianamente, tão ah, Jesus morreu, Jesus é um negócio tão superficial para a gente. Se a gente vai pregar, cantar sobre música, sobre a cruz, de alguma forma, tem que emocionar a gente. Porque isso é a razão de tudo que nós vivemos. Porque isso é a razão do que ele veio fazer por nós. A Bíblia fala em Isaías 52, versículo 14, que ele estava pregado na cruz. E que ele estava tão desfigurado que não parecia um homem. Depois você lê Isaías 52, 53 todo. A Bíblia fala que não parecia uma figura de um homem. Então, no filme, não fez. Nós estamos falando de 3 cruzes, um de cada lado, mas o do meio não parecia nem um ser humano, de tão desfigurado, de tão triturado, de tão amassado, de tão rasgado. E uma massa sangrenta. Amado, seria o pior filme de terror que alguém veria na vida. Se você assistisse essa cena de baixo, no mínimo você ia ficar tão abalado que para o resto da sua vida, no mínimo, para não dizer as primeiras noites, para não dizer a primeira semana. E a Bíblia fala que Maria estava ali e os discípulos todos foram embora, mas João ficou ali. E poucos minutos antes de Jesus entregar o Espírito, ele fala com João assim, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E a partir daquele dia, João foi morar com Maria. Foi como se fosse uma família. É como se Jesus tivesse falado com João assim, fica no meu lugar para confortar o coração da minha mãe. E a Bíblia fala que a partir daquele dia, ela recebeu ele em casa. Então, o que eu quero dizer? Que João teve uma revelação profunda do amor de Deus, e isso fez com que ele escrevesse o que ele escrevesse, com que ele fizesse o que ele fez, com que ele visse o que ele viu, com que ele tivesse a revelação de todo o final da nossa história, de Jesus voltando sobre as nuvens para buscar uma noiva. toda a segurança que nós temos no livro de Apocalipse, de que o fim da história é um final de uma história de amor. Eu me lembro que em 2009, como eu comentei, Deus falou para eu estudar sobre o amor dele. E nesse mesmo ano, Deus falou para eu ler Apocalipse. E a gente foi para um retiro de consagração. A gente sempre está fazendo esses retiros de consagração, de jejum, 2, 3, 4 dias. E aí a gente foi para um lugar e eu peguei o livro de Apocalipse. Deus falou assim, você vai ler Apocalipse junto com Cantares de Salomão. E eu quero que você enxergue Apocalipse como um livro de amor. Uma carta de amor. Ele foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. E eu lembro que eu falei, Deus, Apocalipse, um livro de amor? Eu preciso da tua ajuda, porque é praga, trombeta e aquele monte de coisa. E eu fui lendo, vez após vez, não me lembro se foi 3 ou 4 dias nesse retiro, mas eu fui lendo, vez após vez, chegava no final, voltava no princípio, fui lendo Apocalipse. De repente, eu sei que eu não entendo, tem tanta dúvida sobre tantas coisas ainda, mas parece que alguma escama caiu dos meus olhos, de alguma forma. E parece que a ficha caiu. Eu falei, gente, a Bíblia começa com um jardim. A Bíblia começa com amor. Jesus vem como noivo para mostrar, quando ele vem manifestar o seu ministério público, terreno, ele fala do noivo, João fala dele como noivo, João Batista fala dele como noivo. O primeiro milagre de Jesus não é à toa que foi num casamento, tem uma mensagem para nós nisso, mas o fim do livro, então nós estamos falando de início ao fim, está falando de um amor de zelo e de ciúmes que Deus tem por nós, e aí chega no final do livro, no final desse livro, no final da palavra, de início ao fim, nós vamos ver, se a gente pudesse condensar isso tudo, se a gente pudesse juntar toda essa, se essa palavra, se esse livro fosse uma música, e tivesse que ter um coro. O versículo mais repetido na Bíblia, de início ao fim, você vai ver em Êxodo, você vai ver em Samuel, você vai ver nos profetas, você vai ver em todos os lugares falando assim, eu serei o seu Deus, e eles me serão por povo. Está repetido de ponta a ponta. O anseio de Deus é ter um povo dele, que ele se case com esse povo, Jesus como noivo, o Pai como Deus Pai, e esse povo como filho, adotado para a família de Deus. E esse é o anseio de Deus, e termina com uma história de amor maravilhosa. Jesus voltando num cavalo branco para buscar a sua noiva, para buscar e redimir a sua noiva. E a Bíblia fala que ele tem escrito na sua coxa, no seu manto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor vindo, eu imagino, no final desse livro, poetizando na minha mente, eu imagino, é como se a gente lesse o final. E a Bíblia fala, ele vai enxugar os olhos dos lórios, a lágrima, não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver nada. E é como se o livro terminasse assim, e viveram felizes para sempre. É assim que nós viveremos com o Senhor. Nós precisamos dessa revelação que João teve, do amor de Deus por nós. Se nós quisermos ter intimidade com o Senhor, se nós quisermos baixar a guarda, as reservas que nós temos às vezes. A gente tem medo de adorar a Deus, com medo dele nos pedir algo, com medo dele nos pedir um sacrifício, com medo dele nos fazer mandamentos ou nos dar ordenanças, nos pedir para esperar, nos pedir para ir para um caminho que não está de acordo com a nossa mente. Então a gente vai criando essas barreiras e aí a gente fica distante de Deus. Essa manhã é uma manhã de nós abrirmos mão, abrir a guarda, abre a guarda, deixa Deus te amar. Deixa Deus te amar. Quando Deus fala que... Eu me lembro, foi também nesse ano, foi um ano muito revolucionário para mim. Eu lembro que eu estava adorando a Deus na sala da minha casa. E eu estava orando e tal, e a presença de Deus foi me envolvendo de uma forma. E de repente o Senhor me deu uma visão que foi muito tremenda. E nessa visão havia uma colina verde muito linda, um rio abaixo, uma montanha assim, um rio lindo. E quando eu olhei para a colina, eu via o Senhor Jesus e eu me senti, sabe quando você acaba de conhecer uma pessoa que você não sabe como se porta perto dela, você não sabe qual assunto fala, você não sabe como reage, e eu não sabia o que eu falava, se eu aproximava, se eu me prostrava, se eu adorava, se eu abraçava, eu não sabia me portar. E eu percebi depois dessa experiência quão pouco eu conheço, porque quando você conhece uma pessoa muito pouco, você não tem muito assunto, você fica, o tempo, está chovendo, você não tem o que conversar. E eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. E aí Jesus assentou, virado para esse rio, nessa colina e fez assim do lado, né? Como quem diz assim, senta aqui, mas sem falar nada. E eu, meio sem saber o que fazer, eu fui, assentei do lado e pensando, o que é que eu falo, o que é que eu faço? Tipo assim, estou na oportunidade de falar um monte de coisa, eu posso perguntar um monte de coisa, mas eu não conseguia, amados, eu travei, eu não sabia o que fazer. E aí Jesus pegou umas pedrinhas, começou a jogar assim no rio, e eu falei, eu vou jogar pedrinha também. Estou contando uma coisa que foi muito forte para mim, eu comecei a fazer o mesmo. E aí, de repente, eu tive uma ideia, eu falei, já sei. Eu vou falar, eu te amo. Já sei. E quando eu virei para falar, ele fez assim, shh, eu te amo. E dentro de mim eu pensei, mas era isso que eu ia falar. Tipo assim, era a única coisa que eu sabia que eu podia falar. E aí ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. E não foi uma palavra audível, mas o meu espírito, eu ouvi o Senhor fazendo assim, falando assim, me deixa te amar. Me deixa estar com você. Você quer estar comigo e eu também quero estar com você. Você quer a minha presença? Eu quero a sua presença. Fica aqui comigo. E eu sei que eu comecei a chorar, chorar, chorar. E a experiência foi só essa. Eu chorei, chorei, chorei, chorei, chorei. Quando eu levantei, eu percebi que amigo mesmo, você não tem que ficar conversando o tempo todo. Você já viu quando você está andando com um amigo, andando na rua? Chega uma hora que acaba o assunto. Mas porque acaba o assunto não é amigo? Não. Às vezes está caminhando sozinho em silêncio. E eu entendi que eu preciso, nós precisamos entrar nesse nível. Às vezes a gente vai orar, amados, com uma lista gigantesca. Ó, Deus, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso. Uma listinha dos afazeres para Deus. Deus, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Se der tempo, faz isso também, Senhor. Tá, entendeu, Jesus? É assim que a gente ora. Mas e se a gente começasse a orar de um nível de intimidade, de amor por ele? Quando eu amo alguém, a primeira coisa que eu pergunto, como que você está? O assunto não sou eu. Como que você está? O que está acontecendo? Me conta as novidades. Quer dizer, o foco é sempre o outro, mas a nossa vida de oração é rasa porque o foco somos sempre nós. E aí eu lembro da letra da pastora Ludmilla Feb, ela fala, nem que seja para ficarmos simplesmente a sós, em silêncio. Quantas vezes a gente vai orar e fala, Deus, eu estou aqui porque eu quero estar, eu queria ficar perto, Senhor. Se o Senhor falar alguma coisa maravilhosa, se o Senhor não falar também, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor está. Então eu tenho fé para querer que o Senhor está aqui, eu vou... alguma coisa vai sendo transformada. Mas isso só vai acontecer se nós o amarmos mais. Sem querer tirar, extrair dele, mas sempre doar, amar. Aquela mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus. Ela foi defendida por Jesus, né? Deixa, deixa. Deixa que ela está fazendo algo. Ela derramou a adoração dela diante do Senhor. Então eu queria trazer essa palavra para nós essa manhã. Eu queria que você meditasse nisso, não só agora, mas guarde isso. Leia. Leia sobre o amor de Deus. Leia sobre o primeiro mandamento. Amados, é o primeiro mandamento. Se nós não cumprimos o primeiro mandamento, vocês acreditam que se é o primeiro, vai ser o primeiro que Deus vai usar para nos avaliar? Será que Deus não inverteu a ordem, não? Ele vai avaliar primeiro o primeiro mandamento? O primeiro é o mais importante? Tanto é que em Mateus 22, versículo 36 e 38, Jesus fala assim, este é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Será que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, nosso entendimento, com as nossas forças? Então Jesus virá para buscar uma noiva que o ame do mesmo jeito, amados. Eu ouvi uma frase uma vez que me impactou. Deus fala sobre jugo desigual, muito forte. E um pastor uma vez falou algo que eu nunca mais esqueci, que Jesus vai buscar uma noiva de jugo igual. Jesus não vai ter uma noiva de jugo desigual. Jesus vai buscar uma noiva que o ame como ele a ama. Jesus vai buscar uma noiva santa como ele é santo. Jesus não vai se casar em jugo desigual. Ele vai preparar a noiva dele, a esposa. Apocalipse 19, do 6 em diante, fala, alegremos-nos e regozijemos-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Casamento, gente. Bodas, celebração de casamento. E aí fala assim, a sua noiva já se ataviou, já se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse linho fino, resplandecente. Nós vamos ser santos como ele é santo. A noiva mesmo de Cristo vai ser santa como ele é santo, pura como ele é puro, humilde como ele é humilde, mas vai amá-lo como ele a ama. Jesus vai buscar uma noiva madura. Então, que nós sejamos essa noiva. Que ele vai ter a noiva dele, é fato. A questão é se nós somos noiva dele. Se nós estamos caminhando em santificação para crescer no conhecimento do Senhor, para amá-lo mais, mais e mais. Amém? Feche os seus olhos. Deus, há um desafio, Senhor, para nós. Há um desafio, Senhor. Há um desafio, Deus, de crescer em intimidade contigo, Deus. Quantas vezes a nossa ótica é tão errada. Ah, tem que orar. Ah, eu tenho que ler a Bíblia. Senhor, quantas vezes fazemos as coisas religiosamente. Mas Deus nos dá um amor. Amor mesmo, Deus, a definição de amor verdadeiro. Não queremos falar que amamos um filme, amamos comer, amamos viajar, mas também te amamos. Tira de nós essa definição aguada que nós temos. Que o amor deveria nos mover, a atitude, a obediência, doar a nossa vida. Porque o amor quer provar que existe. E como diz a tua palavra, foi isso que o Senhor fez. A Bíblia fala, o Senhor falou, pode ser que por um amigo alguém até morra. Pode ser por alguém que ame, até morra. Ninguém vai animar a morrer por aquele que é um inimigo. Pode ser que por um bom alguém morra. Mas a sequência diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Senhor. O Senhor veio morrer por inimigos, Senhor. A palavra diz que nós éramos inimigos da cruz, Paulo fala disso. Quer dizer, Deus, que nós éramos inimigos, Deus, numa prisão, presos, condenados. E o Senhor vem nos tirar da prisão e pede para entrar no nosso lugar, para ficar preso por nós. Para ser açoitado no nosso lugar, para pagar as nossas dívidas, para pagar os nossos pecados. E isso nos mostra o quanto o Senhor nos amou. Nos dá uma revelação cada dia maior do teu amor, Senhor. Nos tira do raso, Deus, da superfície, da vida que nós chamamos como vida cristã, Senhor. De às vezes, religiosamente, estarmos em cultos, lemos a palavra, Deus, ou religiosamente, ou porque vamos pregar, porque temos que preparar. Jesus ajuda a gente a ler, porque a gente precisa, Senhor. Porque a gente precisa ler, que se o Senhor não falar conosco, Deus, nós vamos definhar e morrer se o Senhor não falar conosco. Nos ajuda a ler a tua palavra, nos ajuda a jejuar, não porque precisamos de uma resposta, de uma vitória, embora tudo isso é válido, sim, Senhor, isso é bíblico, sim. Mas quem sabe, Deus, assim como o Senhor criou o nosso corpo humano, uma pessoa que está perdidamente apaixonada, ela chega a perder o apetite, ela não quer comer. Não sei, Deus, pode ser que esse seja um segredo mais profundo do jejum, Pai. Da gente chegar e falar, eu te quero tanto, Deus, que eu não quero comer. Eu abro mão da comida, eu te quero mais do que a comida. Eu te quero mais do que os bens, eu te quero mais do que os meus pertences, eu te quero mais do que as minhas atividades, eu quero mais do Senhor do que outras coisas, do que trabalho, do que tantas outras coisas, Senhor, que ocupam tanto a nossa mente e vamos nos afastando tanto de Ti, Senhor. Que nessa manhã o Senhor faça algo dentro de nós, Pai. Deus nos ajuda, Deus Pai, nos ajuda a entender o privilégio que nós temos de conhecer o Senhor, Pai. Quantos capítulos maravilhosos Paulo escreveu em Gálatas, falando de nós termos o privilégio de chamar o Senhor de Pai, de Abba Pai, de Paizinho, Senhor. Os anjos não podem te chamar de Pai, mas nós podemos olhar para o céu e dizer, Pai, porque nós somos adotados, Senhor, para a Tua família. Abba, Pai, Paizinho. E é isso que Jesus quer nos ensinar com a oração. Quando Ele diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que está nos céus. Oh, Deus, nos ajuda a estar alicerçados e fundados em amor. Faz o nosso coração enraizar no solo do amor do Senhor. Por nós, a revelação do Teu amor, nos dá ânimo, Deus, mesmo para ler os evangelhos, para ver a obra de Jesus naquela cruz, a ressurreição, toda prova de amor que o Senhor nos deu, Pai, de ponta a ponta na Tua palavra. Quantas vezes não amamos o Teu livro, Senhor? Quantas vezes não amamos a palavra? E é triste saber que tem pessoas que morreriam por ter uma Bíblia, Deus, que não podem ter uma Bíblia. E a gente tem 8, 10, 5 Bíblias, 3 Bíblias em casa, Senhor, às vezes empoeirando. Deus, o Senhor não nos condena essa manhã, Deus, mas o Senhor está nos desafiando, Deus, a te amar mais, Senhor, a amar mais, a ler Tua palavra por te amar, para conhecer aquele a quem nós falamos que amamos, para conhecer aquele a quem nós adoramos, a quem nós levantamos as nossas mãos. Esses livros são cartas de amor para nós, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, de superficialidade, Senhor. Nos arrependemos, Deus, de sermos tão rasos. Oh, Deus, de não termos profundidade mesmo, plenitude na Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, nos perdoa, Senhor. Nos dá uma revelação da obra da cruz. Nos dá uma revelação essa manhã da obra da cruz. Tudo começa ali na cruz, Senhor. É impossível te adorarmos se não passarmos pela cruz, se não tivermos uma revelação da cruz. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá. Canta isso como uma oração. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Mais uma vez, vamos cantando isso. Eu nunca solte a sua voz, cante a Ele. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente ti. Jesus, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vai se colocando de pé cantando isso pra ele, vamos. Eu vim para adorar-te, diga a ele, cante. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão mais uma vez, solte a voz, eu vim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Meu espírito, eu sinto o Senhor falando algo para nós essa manhã. Você pode observar uma criança quando ela está muito feliz. Ela começa a inventar uma música, começa a cantar uma coisa, nada a ver, que não existe. E o Senhor colocou no meu coração de a gente cantar uma canção nova a Ele. Talvez você nunca fez, você não gosta disso, não gosta da sua voz, mas faz. O Senhor está dizendo isso, abre os seus lábios, canta de amor. Canta de amor, canta agradecendo, canta qualquer coisa, dizendo o seu amor, declarando, abre os seus lábios. Te adoramos, Senhor, te amamos, Jesus, eu te amo, Jesus. Oh, eu te adoro, Senhor, te agradeço, Jesus. É isso aí, vamos abrindo, abrindo os nossos lábios, vamos encher esse lugar, amados. Abre os seus lábios. Talvez isso é diferente para você. Faz. Abre os seus lábios. Cante. Cante uma nova canção ao Senhor. Vamos, igreja. É isso mesmo. A Bíblia não fala para a gente orar uma nova oração, porque é sempre novo. Mas a Bíblia fala para a gente cantar uma nova canção. Digno tu és, Jesus. Digno, digno, digno, digno de adoração, digno da nossa canção. Te adoramos, te amamos, Senhor. Te amamos, eu te amo, te adoro. É isso, vai soltando a sua voz, é esse ambiente, é esse ambiente. Santo, santo, santo, santo. Se não tiver palavras, declare santo, santo, santo. Santo tu és, Jesus. Santo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo tu és, Jesus. Santo, santo tu és. Santo, santo tu és, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Jesus. Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Vai soltando a sua voz, vai soltando a sua voz. Vai vertendo e derramando a sua adoração aos pés dele. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Teu amor não falha. Teu amor excede o nosso entendimento. Teu amor é mais forte. Quem nos separará do teu amor, Jesus? Nada me separará do amor de Deus. nada, nada, nada, nada, Jesus. Tu és totalmente amável, tu és totalmente desejável, tu és totalmente digno, Jesus. Totalmente amável, totalmente desejável, totalmente digno, Jesus. Você que fala em outras línguas, comece a cantar em novas línguas. Comece a cantar em novas línguas. Derrame gratidão aos pés do Senhor. Gratidão essa manhã. Não queremos ser filhos ingratos, Senhor. Queremos ser agradecidos essa manhã. No nosso meio, se movendo, as águas do Senhor estão se movendo aqui essa manhã. Continue mais um minuto, continue mais um minuto. Muitos anos atrás eu recebi uma palavra de que quando o amor fosse pregado, a cura ia se manifestar. Deixa Deus curar essa manhã. Te agradeço.